Panorama Agrícola para 24 de janeiro de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de quinta-feira de lua crescente, 24 de janeiro. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: quem ama rosas, suporta espinhos. Confira no programa de hoje, Santa Catarina faz adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a preservação da raça bovina. E a agricultura familiar do sul do estado vai ganhar espaço permanente em shopping center. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Desenvolva você na sua comunidade, junto com a EPAGRE, trabalhos de pesquisa participativa. Além das questões técnicas, a pesquisa participativa promove a inclusão social, descobre e desenvolve talentos e aumenta a autoestima de todos. É hora das notícias. Santa Catarina está aderindo ao Sistema Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ligado ao SUASA e ao Ministério da Agricultura. O governo do estado aderiu a esse sistema que padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir segurança alimentar, permitindo assim a venda de produtos catarinenses em todo o país. Esse termo de cooperação técnica para a instalação de um projeto piloto de credenciamento do estado de Santa Catarina no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ligado ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, foi assinado entre o Ministério da Agricultura e o governo catarinense na semana passada. O SUASA foi criado em 2006 com a finalidade de ampliar a capilaridade da inspeção dos alimentos de origem animal e vegetal. O Sistema de Defesa Agropecuária inclui atividades de sanidade, inspeção, fiscalização, educação sanitária, vigilância de animais, vegetais, insumos, produtos e subprodutos de origem animal e vegetal. Os estados, o Distrito Federal e os municípios podem solicitar a equivalência dos seus serviços de inspeção com um serviço coordenado pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o SISB-POA, como falamos, ligado ao SUASA, o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. A inclusão no sistema é voluntária e pode ser solicitada nas superintendências federais de agricultura nos estados. O governo do estado e o Ministério da Agricultura também anunciaram na semana passada a instalação de uma unidade de vigilância agropecuária do Ministério da Agricultura no porto de Itapuá, norte de Santa Catarina. Essa é uma antiga reivindicação do estado. Esse sistema de vigilância agropecuária internacional atua na inspeção e na fiscalização do trânsito internacional de vegetais, seus produtos e subprodutos. A fiscalização é feita nos portos, aeroportos internacionais, postos de fronteira e aduanas especiais. O objetivo dos fiscais federais é fiscalizar e impedir a entrada e a disseminação de pragas que possam constituir ameaças à agropecuária brasileira, garantindo assim a sanidade dos produtos e a qualidade dos insumos agropecuários importados e exportados. Então, uma unidade de vigilância agropecuária no porto de Itapuá. Fique ligado no Panorama Regional. Preservação de uma raça bovina. Preservar a existência de uma das raças mais raras do Brasil, que é a raça bovina flamenga, é o principal objetivo de uma parceria entre quatro instituições educacionais e de pesquisa em Santa Catarina. A raça flamenga é polivalente, fornece tanto carne quanto leite. As flamengas são de origem então francesa, região de Flandres, na divisa com a Bélgica, e atualmente existem mais de 800 cabeças desses animais na França. Lages, então, na Estação Experimental de Lages da Ipagre, possui o único rebanho puro da raça flamenca em todo o Brasil. São cerca de 50 cabeças. Os primeiros animais foram trazidos há 100 anos atrás e eram apenas machos, né, reprodutores, usados para reprodução. As fêmeas vieram, então, para a região somente no ano de 1945. O projeto é formado pelo Centro de Ciências Agroveterinária, CAVE, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, a Universidade Federal de Santa Catarina, em Curitibanos, e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, a IPAGRE, com a empresa, um apoio, então, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é a Embrapa. Eles pretendem, então, formar um banco genético para evitar a extinção e futuramente fornecer às famílias da agricultura familiar nova opção no cruzamento com outras raças bovinas. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, o gerente regional da Ipagre em Tubarão, Luiz Marcos Bora, conversa sobre um espaço fixo, uma sala para agricultura familiar, que a Ipagre está conseguindo junto ao Farol Shopping de Tubarão. Nós estamos com um grupo de 30 famílias da agricultura familiar, de 5 municípios da região, que o Farol nos disponibilizou uma sala de 600 metros quadrados, a partir de março, para nós colocar os produtos da agricultura familiar em definitivo, praticamente sem custo para esses agricultores. Estamos nas tratativas, estamos montando o grupo, discutindo que forma nós vamos comercializar, se é com nota produtor, que tipo de nota que o Farol quer que nós dê para os seus consumidores. Enfim, final de semana lá, num dois dias, passa cerca de 50 mil pessoas dentro do Farol Shopping de Tubarão. E agora em janeiro, fevereiro, que nós achávamos que não passava ninguém por causa das férias, eles dizem que passa nesses dois meses mais de 300 mil pessoas, principalmente turistas que vão se deslocar às praias da região. Então tem um mercado consumidor imenso. E o Farol, uma parceria, eu acho que está inédita, está nos disponibilizando uma sala de 600 metros quadrados para nós ficar em definitivo vendendo os produtos da agricultura familiar. Quais são os 5 municípios envolvidos, Bora? Rapaz, ali está 3 de Maio, está Sangão, está Pedras Grandes, está São Ludgero, está Gravatal e, se eu não me engano, e Tubarão. Então são 6 com Tubarão. 6 com Tubarão. E é uma oportunidade única, né? Tu sabe que a hora que tu vai abrir um comércio, tu está sempre preocupado com o consumidor. Se o consumidor vai vir na tua loja, no teu comércio, lá não precisa se preocupar, lá acho que tu vai se preocupar é colocar produtos lá dentro, porque o consumidor está lá dentro. Praticamente 30, 40 mil pessoas todo final de semana, 50 mil pessoas cada dois dias lá dentro de um espaço daquele. Se 0,5% comprar, tu já vai ter muita gente comprando na tua loja. É a aproximação do produtor com o consumidor, né, dando oportunidade de ele comprar aqueles produtos diretamente em um preço mais razoável da agricultura familiar. É um espaço rural dentro de um shopping urbano, dentro da cidade. É um espaço rural privilegiado dentro de um shopping, dentro do berço da comercialização, né? Que é um Farol Shopping dentro de uma cidade. Ele sabe que a agricultura familiar puxa gente, puxa aquelas pessoas que comiam há 20, 30 anos, né? Na sua infância, na casa da avó, na casa do avô, na casa de parentes, ir para o meio rural. Então eles vêm ali comprar esses produtos para relembrar aqueles gostos que fica na memória da gente, que o pessoal da cidade perdeu, né? Está perdendo, e então eles estão vindo por causa disso. Você ouviu a entrevista com Luiz Marcos Bora, da Ipagre de Tubarão, sobre essa parceria rural-urbano entre a Ipagre e o Farol Shopping para beneficiar produtores, agricultores familiares dos municípios de 13 de Maio, Sangão, Gravatal, São Ludgero, Pedras Grandes e Tubarão. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.